A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Olá, está mais uma emissão da Jukebox, a caixinha mágica dos melhores sucessos. Hoje vamos destacar os anos 90 e o final dos anos 80. E vai ser mesmo por ordem de tempo. Primeiro, em 1988, Morrissey com Every Day's Like Sunday. Quem dera. Às vezes era mesmo que apetecia. Recordamos ainda o início, praticamente o início da carreira de Mariah Carey com Dream Lover. E na nossa Jukebox Love, hoje temos uma música absolutamente extraordinária dos Boyz II Men, On Bended Knees, em 1995. Prontos para a viagem? Cá vamos nós. This is the coast of Jukebox. Turn me on, I'm down. Esta fantástica viagem no tempo está mesmo no final. On Bended Knees, dos Boys to Men. Pelo meio, Dream Lover, de Mariah Carey. E lá para trás, Morrissey, Every Day is Like Sunday. E é mesmo aqui que pode recordar os melhores sucessos dos anos 90, 80 e 70. Jukebox, aqui na sua radioantenaweb.info. Jukebox.